Portanto, são exatamente 9 horas e 5 minutos. As temperaturas aqui na zona de Orleans, 6 de graus. Já aqueceu bem, visto as temperaturas que havia a semana passada. Portanto, aqui estamos para levar o melhor da música portuguesa e, por que não, começar com este artista, Álvaro Castro, Bem Me Quer, Mal Me Quer. Sai comigo, é um perigo, ai como ela vai. A todo lado que chega, essa mulher arrasa. Pode ser uma princesa, mas o trono fica em casa. Eu ando louco por essa mulher, que me põe louco, bem me quer, mal me quer. Eu ando louco por essa mulher, que me põe louco, bem me quer, mal me quer. Lá em casa é a menina, a princesinha do pai. Mas quando ela sai comigo, é um perigo, ai como ela vai. É todo lado que chega, essa mulher arrasa. Pode ser uma princesa, mas o trono fica em casa. Eu ando louco por essa mulher, que me põe louco, bem me quer, mal me quer. Eu ando louco por essa mulher, que me põe louco, bem me quer, mal me quer. É todo lado que chega, essa mulher arrasa. Pode ser uma princesa, mas o trono fica em casa. Eu ando louco por essa mulher, que me põe louco, bem me quer, mal me quer. Eu ando louco por essa mulher, que me põe louco, bem me quer, mal me quer. Eu ando louco. Ai, eu ando louco por essa mulher, aqui Álvaro Castro. Você também anda louco? Então fique connosco até às 12 horas. O programa Viagem da Saudade vai trazer do melhor que há da música portuguesa. Completamente apaixonado. E é Filipe Delgado. Esta primeira meia hora vamos ficar com algumas novidades do painel da música portuguesa. Vamos lá. Mesmo assim não me arrependo de não ter nenhum por cento dos 200 que eu já te entreguei. No fundo sempre foi aqui. Meu coração se habituou. E agora até já não me importa. Todo mundo à minha volta dizer para partir para outra se não estás como eu estou. Completamente apaixonado. Que nunca vou tocar. Nem só um poro do teu ser. Completamente apaixonado, Filipe de Delgado, é isso mesmo, ele está na primeira companhia, o programa de televisão da Ana, numa das televisões portuguesas, vocês podem ver o programa da primeira companhia todos os dias. É da TV, é isso mesmo, é como a memória já foi, já. Vejam lá. Agora vem Cláudio Rocha, quer te perto. É o amor. Vem matar minha saudade, completa a minha metade, faz parar o nosso tempo. Pede-me para entrar, pede-me para sonhar, ser feliz por um momento. E sonho que falas que me amas, que envolve os teus braços em chamas. Ser cá, quero mais, quero tenerte cerca, tão cerca, quero mais, quero tenerte cerca, tão cerca. É tão bom agora, ninguém ir embora. Chama. E sonho que falas que me amas, que vou lucrar os braços em alma. E sentes vontade do beijo, respira a nesse desejo. Sonho tua mão no meu corpo, é numa película que louco. E depois do transe desperto, escuto dizer: queres acercar? Quero mais, quero ter até cerca. Cláudio Rocha quer ter-te perto. É isso mesmo. Vamos lá. E agora ela está... Ela é a Tânia e ela está... Não faças bluff comigo. Vocês não vão fazer bluff. Pois não? Vocês estão aí desse lado tranquilamente a ouvir o programa Viagem da Saudade. Estamos viajando pelos últimos grandes sucessos que saíram esta semana. Portanto, vamos lá. Esta semana, fim de semana passada... E já estão aqui nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel, o programa Viagem da Saudade é sim para si. Perigo, ai, ai, ai, se não vais ao castigo.

Isto deve trazer muitas recordações para vocês, para você que foi à tropa. Recordações, memórias. Vamos todos aprender, vamos todos aprender esta marcha do soldado. Isto é como na tropa. Dá mesmo para fazer a nossa ginástica matinal, hein? Isto é bom demais, é bom demais, não é? É isso mesmo que nos vai interpretar aqui a Tuxa, tirada do seu último trabalho, que só ainda saiu há 4 dias. Festa só para quem está livre. Mas vou provar-te que não é bem assim. Com aliança e um amor incrível, eu curto a vida num paraíso azul. Porque hoje eu desço, beijo e brinco. Mas até no caos o amor diz que sim. Com ele é fogo, paixão e amizade. Se isso é tédio, então está bem bom assim. Porque hoje eu desço, beijo e brinco. E o meu lado está comigo. Se tem sol ou tem chuva, a gente sempre dá um jeito. Casado é bom demais. Ele cuida, faz-me gente sempre dá um jeito. Casado é bom demais. Ele cuida, faz-me rir, traz-me paz. Casado é com quem me ama. Verão a dois na praia, na cama. Ai, espero que seja o seu caso. Casado é bom demais. Ele cuida, ele ri, ele traz-me paz. É isso mesmo. Verão a dois na praia, na cama. Casado é bom demais. Tuxa, com o seu último trabalho, espero que seja do seu agrado. Esta música que está passando últimos sucessos, as últimas novidades musicais aqui no programa A Viagem da Saudade. Agora vem aí a artista Suzy. Eu te amo. Não, eu amo-te, simplesmente. Eu amo-te, também não quero saber. Eu amo-te, não consigo esconder. Não consigo esconder e este amor vou viver. Queria ver que o teu cheiro faz meu coração bater. Lá vai o tempo em que eu não queria sentir a minha boca, a tua boca pedir. Isso acabou, tudo mudou. Posso dizer que agora aqui estou e não consigo esconder. Tirar a cesta do caminho, não te quero magoar. Feliz

Aumento o som, nós aqui, o som está bem forte aí desse lado. Espero que também esteja bem forte para poder ouvir a boa música bem portuguesa. É o programa Viagem da Saudade, que ele está fazendo companhia, e isso até às 12 horas. Fique connosco, somos a boa companhia. Elas só estão bem de copo na mão, de copo na mão, de copo na mão. Pedem para ficar, mas eu digo não. Já atingou no meu coração. Elas só estão bem de copo na mão, de copo na mão, de copo na mão. Bebem para ficar, mas eu digo não. Pois já atingou no meu coração. Saem de casa todas aprumadas, chegam à festa só querem dançar. Pegam no copo, vêm ter comigo. Digo eu contigo, não quero. Bebem uma, querem conversar. Pedem um amor que eu não posso dar. Ela é só de uma, é da minha dama. Eu só gosto dela, logo vou casar. Elas só estão bem de copo na mão, de copo na mão, de copo na mão. Bebem para ficar, mas eu digo não. Pois já atingou no meu coração. Elas só estão bem de copo na mão, de copo na mão, de copo na mão. Bebem para ficar, mas eu digo não. Pois já atingou no meu coração. Saem de casa todas aprumadas, chegam à festa só querem dançar. Pegam no copo, vêm ter comigo. Digo eu contigo, não quero ficar. Bebem uma, querem conversar. Pedem um amor que eu não posso dar. Ela é só de uma, é da minha dama. Eu só gosto dela, logo vou casar. Elas só estão bem de copo na mão, de copo na mão, de copo na mão. Pedem para ficar, mas eu digo não. Ai, elas só estão bem de copo na mão. Eu penso que não. Isto, o Miguel está-nos aqui a contar histórias erradas. Vamos lá. E agora vamos passar para... Fomos lá ao fundo do baú, fundo da mala, buscar se aquelas músicas que vocês gostam. Recordações. Vamos então voltar a... Voltar, não. Vamos ir a recordações agora. Nel Monteiro, a carta que não escrevi. Tenho uma carta escrita para aquela mulher bonita que partiu e não voltou. Quando ia para o correio, um telefonema veio que já o selo evitou. Quando ia para o correio, um telefonema veio que já o selo evitou. O telefone atendi e do outro lado ouvi uma voz triste a chorar. Era a minha mãe querida que me queria ver em vida antes dos olhos fechar. Era a minha mãe querida que me queria ver em vida antes dos olhos fechar. Oh mãe, passara e as notícias ficaram suspensas na minha mão. Mãe, a carta que te escrevi, tanta vez eu já li, que eu até juro e confesso. Mãe, eu queria fechar a carta, pôr no selo e mandar-te, mas não sei teu endereço. Que contei era boa, podes crer. Com amor e alegria, na carta eu te dizia: muito em breve vou-te ver. Com amor e alegria, na carta eu te dizia: muito em breve vou-te ver. Assim, querida mãezinha, é que está esta cartinha que há 10 anos te escrevi. Carta que não te mandei, mas que sempre guardarei até eu saber de ti. Carta que não te mandei, mas que sempre guardarei até eu saber de ti. Oh mãe, tanta carta te escrevi, mas esta ficou aqui para triste recordação. Oh mãe, 10 anos já se passaram. Uma das primeiras músicas de Nel Monteiro, Carta que não seguiu. Agora vem Luís Manuel e ele diz: Portugal, meu país, também é uma das primeiras músicas deste artista. Antes Ai, como é lindo o meu país, isso é bem verdade. Só recordações como Broa Mel, não te vás. Fique conosco. Não te vás. Aqui o Broa de Mel, o Clemente, ele já queria vir a cantar aqui assim com muita pressa, mas nós fechamos outra vez o micro, mas ele agora já está mesmo pronto e agora é a sua vez de cantar Amor é Mio, Clemente. Um dia verás como eu te queria. Um dia verás tudo o que eu sentia. Tu partiste, fugiste nas sombras do vento. Tu deixaste na noite o som de um lamento que eu invento o voltar no teu. Amor é meu. as cores do teu rosto. Um dia bebi o tom do teu rosto. Vamos ter assim tudo o que sonhamos. Amor é meu, amor é meu, deve ser isso. Vamos lá continuar, vamos passear com esta viagem da saudade. Estamos mesmo a passear, amar e ser feliz. É isso mesmo, os votos sinceros para 2026 aqui do programa Viagem da Saudade, para si que está aí desse lado a ouvir. Passear contigo, amar e ser feliz. O que mais quero da vida? Ter amor e muito amor para dar. Ter amor e muito amor para amar. Passear contigo, amar e ser feliz. Passear contigo, amar e ser feliz. O que mais quero da vida? Ter amor e muito amor para dar. Ter amor e muito amor para amar. Passear contigo, amar e ser feliz. Amar e ser feliz. O que mais quero da vida? Ter amor e muito amor para dar. Ter amor e muito amor para amar. Passear contigo, amar e ser feliz. Mas que importa que se ai, amor, vamos lá passear, amar e ser feliz, é isso mesmo. E vamos até onde? Até à praia com quem? Com Nel Monteiro. Azar na praia. Eles foram passear e tiveram mesmo azar. Vamos lá, ouvir. Camisa, o vestido teu, quando a noitinha nada apareceu.

a brilhar. Boa noite à beira-mar. Vamos lá continuar a nossa viagem e vamos sair assim ali da beira do mar e vamos viajar até onde? Até Fall River com Nel Monteiro. Encontro em Fall River. Grande recordação este Fall River de Nel Monteiro. Assim a música, e é assim a música portuguesa dos anos 90, 80. Agora também vem aí, ele vai nos descrever o verdadeiro bilhete postal de Portugal. E ele chama-se Luís Manuel. Manda-me um bilhete postal de Portugal, eu te peço por favor. Manda-me um postal ilustrado com um mandando as paisagens dos verdes campos sem igual, detrás dos montes outra imagem, outra do Douro litoral. Das beiras quero ver as serras,

Primaveras, ah, como o tempo passa, eu já lá vou muitas mais. Agora vem o Clemente, mas com as músicas de Marco Paulo, ele agora é que tem double casquete, como dizem aqui os franceses, canta Marco Paulo e canta Clemente. Aqui vai cantar Marco Paulo. dizer. Você não tem um pingo de vergonha, e todo homem sonha ter alguém assim, realizando minhas fantasias, taras e manias. Você foi para mim uma lady na mesa, uma louca na cama, na maior safadeza. Você diz que me ama, e na minha cabeça desvario em loucura. Quando você começa, ninguém mais te segura. E mexe, remexe, se encosta, se rasca, se abre, se mostra para mim. Me agarra, me morde, me arranha, não muda que eu quero você sempre assim. E mexe, remexe, se encosta, se rasca, se abre, se mostra para mim. Me agarra, me morde, me arranha, não muda que eu quero você sempre assim. Desta vida vamos sofrer muitas horas de tristeza, mas partilhamos os momentos de alegria. Maravilhoso coração, maravilhoso coração, maravilhoso. Um dos maiores êxitos de Marco Paulo, aqui numa interpretação, este medley de quem? Clemente. Agora voltamos novamente a Nel Monteiro. Ele vem aí com aquela mala e ainda traz cassetes, ainda traz os vinilos e tudo. E ele vem aí com a banda da minha aldeia. Minha mãe deixe-me ouvir a banda tocar. Minha mãe deixe-me ouvir a banda tocar. Eu vou e volto a vir assim que a noite chegar. Eu vou e volto a vir assim que a noite chegar. Banda da minha terra toca de noite e de dia. Banda da minha terra toca de noite e de dia. Para estar assim na linha quando for na Romaria. Para estar assim na linha quando for na Romaria. Na banda da minha terra eu também já lá toquei. Na banda da minha terra eu também já lá toquei. Agora tenho saudades dos tempos que lá passei. Agora tenho saudades dos tempos que lá passei. Quando a banda vai lá fora só com o hino nacional. Quando a banda vai lá fora só com o hino nacional. Para dizer a toda a gente nós somos de Portugal. Para dizer a toda a gente nós somos de Portugal. Acabou, ele foi a Portugal, veio com a sua banda da aldeia. Agora quem vem aí vai ser Luís Manuel novamente. Ele vai vir aí com o Midley, com o tema Chame-me Luís, etc, etc. Música dos anos 80. Eu vivo a vida sem amor.

sacos, sacolas, colas e sempre um cavalo. Eu filmo tudo, vendo sonhos à mão cheia. E bem preciso ter a voz bem afinada para dar a volta, meia volta, volta e meia, conforme a gente fica ou não e mais bacana. Toca a correr, vem aí o banho da cobra. E quem não sabe, e quem não sabe, banho da cobra, vende tudo e nada sofre. Foi uma canção que representou o festival, que esteve no Festival da Canção em 1982. Isto é a versão original, atenção. Isto é o 45 rotações, já não está no melhor estado, mas como é bom ouvir assim esta versão. E vocês podem ligar a dizer se gostam ou não. Foi então Broa de Mel com Banho da Cobra e Não Dobra em 1982 e representar, ou estiveram no Festival da Canção com esta música. Quem vem aí agora também é a Chiquita. Minha mãe me disse um dia. Minha mãe disse. Só recordações. Minha mãe disse-me um dia, senta à bofa da lareira. Quer que vivas dia a dia, quer que vivas dia a dia, a vida do. caso do Chiquita aqui, minha mãe me disse um dia: o regresso com Chiquita, 1980. Da Chiquita, os seus primeiros sucessos nos anos 80. Penso que foi o primeiro álbum que ela saiu. Agora vamos ouvir do mesmo álbum, Campo Maior Está Cantando. Praticamente já são 11 horas e 3 minutos aqui nas ondas da Rádio Arconcel. É tempo para nós de ir aos nossos compromissos comerciais e depois voltaremos novamente. Até já. Arconcel, la radio 100% diferente. 100% diferente. Pour votre plaisir. Oh, mais où courez-vous?

Ritmos do Norte, este grupo de baile ali dos lados de Vila Real. Portanto, vamos continuar e agora com Simão e Amigos. Ele diz que vai mexer. Hoje a noite está boa demais e toda a gente quer mais. O povo chega a sorrir para dançar e eu só quero ver esta festa arrebentar. A poeira sobe quando a banda começa, é risada seja, é pura festa. E eu já estou pronto para te dizer que no meu passo tu vais aprender. Se o som te pega, não tem quem segure. É baile quente, puro e duro. Vai, bate o pé, vou mostrar-te como é. Levanta as mãos, deixa a dança acontecer. Vai, bate o pé, eu ensino a girar. Todos querem dançar quando o baile começar. Vai, bate o pé, vou mostrar-te como é. Levanta as mãos e deixa o corpo. Hoje ninguém vai parar. Vai, bate o pé, vou mostrar-te como é. Levanta as mãos, deixa a dança acontecer. Vai, bate o pé, que eu ensino a girar. Quando o baile começar, vai, bate o pé, vou mostrar-te como é. Levanta as mãos e deixa o corpo mexer. Vai, bate o pé, que a banda está a tocar. Todos querem dançar e hoje ninguém vai parar. A parte da frente ou é na parte de trás? A todo lugar, a todo lugar.

da TVI. Vamos lá. Segunda-feira eu saio para namorar com a loirinha porque a morena não está. A quarta-feira eu vou ter com a mulata. Quero essa paixão que mata porque a noite durará. Bota fogo no terreiro, eu quero chegar primeiro para dançar com a moreninha. Ontem ela era casada, hoje é divorciada, amanhã pode ser minha. Bota fogo no terreiro, eu quero chegar primeiro para dançar com a moreninha. Ontem ela era casada, hoje é divorciada, amanhã pode ser minha. Fim de semana para uma festa nova eu vou. Via morena e o meu coração parou. Agora sei porque estou apaixonado pela vizinha do lado e o namoro começou. Bota fogo no terreiro, eu quero chegar primeiro para dançar com a moreninha. Ontem ela era casada, hoje é divorciada, amanhã pode ser minha. Eu quero chegar primeiro para dançar com a moreninha. Ontem ela era casada, hoje é divorciada, amanhã pode ser minha. Eu quero chegar primeiro para dançar com a moreninha. Ontem ela era casada, hoje é divorciada, amanhã pode ser minha. Bota fogo no terreiro, eu quero chegar primeiro para dançar com a moreninha. Ontem ela era casada, hoje é divorciada, amanhã pode ser minha. Hoje é divorciada, amanhã pode ser minha. Ontem ela era casada, hoje é divorciada, amanhã pode ser minha. Ai, Mini Brex aqui com este tema bem divertido, Fogo no Terreiro. E tenho a dizer a todos vocês que sábado 25, domingo 25 de janeiro, a partir das 15 horas, na Rádio Arconcel, convido-os todos para uma tarde com música portuguesa, com o Pôr do Sol, o conjunto típico Pôr do Sol. A entrada é gratuita para todos os aderentes. A entrada é paga para aqueles que não são aderentes, então sejam numerosos, venham aqui no espaço Arconciel e é para festejar a galete do ano. Para aqueles que não são aderentes, a entrada é apenas 5 euros. Portanto, venha-se divertir conosco o domingo 25 de janeiro. Para aqueles que quiserem ser aderentes o dia mesmo, a entrada será gratuita, mas tem que ser aderente antes de entrar. Agora continuamos com a nossa boa música à boa disposição. Cheiro a cantar nos espinheiros, emoção. E o adro da velha igreja é o pulso do coração. estreito, terra de encanto, vem dançar neste meu canto. Corre a roda na alegria, desce a serra em rumaria. Quem aqui chega, levanta, quem cá fica, segue avante. Estreito, terra de encanto, onde o peito canta e canta. Estreito, terra de encanto, vem dançar neste meu canto. Corre a roda na alegria, deixa a serra em romaria. Quem aqui chega, levanta, quem cá fica, segue avante. Estreito, terra de encanto, onde o peito canta e canta. A senhora também. Caldo verde a fumegar, sardinha a cantar no pão, frango quente do churrasco a aquecer cada mão. Cerveja fresca nas mesas, concertinas a suar, risos largos pela noite, namoricos pelo ar. Quando o céu fica dourado e a lua vem abençoar, salta o fogo pela serra, fazer o povo chorar. Ah, isto já faz lembrar as festas, hein? Mas ainda estamos no inverno. Desce a serra em Romaria, quem aqui chega levanta, quem cá fica segue avante. Estreito, terra de encanto, onde o peito canta e canta. Então é o artista Cássio Magalhães, Terras de Encanto. Aqui esteve nas platinas da Rádio Arconciado. Continuamos com os mini breaks, com braços no ar. Vamos lá continuar. Música alegre, bem disposta. Espero que também esteja bem disposto aí desse lado. São os votos sinceros aqui do programa Viagem da Saudade. Estar polia, braços no ar, no pôr ao nascer do sol. Seja mais pimba, nós cantamos para pular. E até o rock and roll a gente sabe dançar. Outro, mas ver o povo bailar e com os braços no ar é isso que nos importa. Braços no ar, abanado ou barraca, e a cintura já não para, vamos arrastar o pé. Braços no ar e faz poeira no chão e deixa a pista riscar se dançares no alcatrão. Braços no ar, abanado ou barraca, e a cintura já não para, vamos arrastar o pé. Braços no ar e faz poeira no chão. Já pista arriscada, se dançares no alcatrão. Braços no ar, abanado a barraca, e a cintura já não para, vamos arrastar o pé. Braços no ar e faz poeira no chão, e deixa a pista arriscada, se dançares no alcatrão. Braços no ar, abanado a barraca, e a cintura já não para, vamos arrastar o pé. Braços no ar e faz poeira no chão, e deixa a pista arriscada, se dançares no alcatrão. Cantamos para pular e até o rock and roll a gente sabe dançar. Tu cantas uma, tu cantas outra, mas ver o povo bailar e com os braços no ar é isso que nos importa. Braços no ar, abanado a barraca, e a cintura já não para, vamos arrastar o pé. Braços no ar e faz poeira no chão e deixa a pista riscada se dançares no alcatrão. Braços no ar, abanado a barraca, já não para, vamos arrastar o escada, se dançares no alcatrão. Braços no ar, abana a tua baraca, a cintura já não para, vamos arrastar o pé. Braços no ar e faz poeira no chão, e deixa a pista riscada, se dançares no alcatrão. Gente boa, o Augusto Canário e os amigos, eles vão cantar esta música, Gente Boa, com bastante ritmo. Vamos lá. E isto é da parte do Sr. Faria para todos os ouvintes da Rádio Arcancel. Nós também para ele, o Feliz Ano Novo. Gente boa. Gente boa para cá e gente boa e má para cá também. Vamos lá todos à escuta da Rádio Arcancel do 96.2, a única frequência onde pode ouvir música portuguesa. Vamos lá, todos os dias. Gone for sure. The world keeps turning and I'm not the same, not anymore. Not the young man who once wrote you before. There are no love letters anymore. Now everything's light like no one cared before. But what was pure the wind carried away, and I'm not the same, not the same. Simão Rodrigues, é ele que está a cantar aqui em inglês, canta lindamente, mas eu gosto mais de ouvir em português. Vamos lá, Simão e amigos. Solo io so quello che il mio cuore prova a nascondere. Oggi mi sono svegliata con la tua saudade, con quel freddo che l'anima non guarisce. Ho guardato la strada, tutto era uguale, ma qui dentro il mondo è diventato banale. Ho provato ad andare avanti ma fa troppo male. Il mio cuore chiama e tu non torni più. E anche così faccio finta che sia passato, ma ogni angolo di casa grida il tuo amore lasciato. E scelgo di essere forte, ma tutto mi porta a te. Lo so che il tempo cambia la sorte, ma non cambia ciò che hai lasciato in me. E fa male, perché amarti è stato il meglio che potessi avere. Apro la finestra e penso al tuo sorriso, alla tua voce che diceva che ero il tuo rifugio. Ora è solo silenzio a riempire l'aria, e io così piccola a provare a respirare. I tuoi passi non vivono più qui, e la tua ombra non culla più me. Ma anche lontano sento il tuo calore, come se il destino giocasse col mio dolore. E cerco di essere forte, ma tutto mi porta a te. Lo so che il tempo cambia la sorte, ma non cambia ciò che hai lasciato in me. Fa male, ah, come fa male sapere che il tuo abbraccio non torna da me. Rimango persa in ciò che siamo stati, senza sapere dove. Lascio accadere, perché amarti è stato il meglio che potessi avere. Se un giorno tu tornassi alla mia porta, non so se saprei se abbracciarti o scappare forte, per non perdermi ancora in te. Ma nel profondo so che il mio cuore ti chiama, anche sapendo che l'amore a volte inganna. E fa male, come fa male sapere che il tuo abbraccio non torna da me. Rimango persa in ciò che siamo stati, senza sapere dove comincia la fine. Perché provo ad andare avanti ma non ci riesco. Il tuo nome insiste a restare con me. E anche se il mondo mi chiede di dimenticare, solo io so che ti amo ancora senza volere. Diário Aigu Passagère? Eh oui, aqui esteve esta música bem divertida de Simão Rodrigues. Vamos continuar com ela, vamos lá. Vocês pediram, estamos ouvindo. Hoje eu vou falar da dor que carreguei por ti, mas também da força que nasceu em mim. Marido infiel, tu pensaste que eu não via, que eu não sentia cada mentira no teu papel. O meu pecado foi ter acreditado em ti, ter dado tudo e esquecer de cuidar de mim. Amar sem ser amada foi a maior ferida que eu levei. Eu segurei o mundo inteiro e tu nem por um segundo me seguiste como eu te segui. Mas hoje o sol tocou na minha pele e eu senti que já não és quem me compel. Eu acordei, já não me deixo enganar. O meu coração cansou de chorar. Marido infiel, quero-te daqui pra fora. A tua sombra não me prende, a tua boca já não chora. Vou nascer de novo e nem mais um dia eu vou perder. Por quem não soube ver a mulher que eu podia ser. Marido infiel, pega as tuas coisas e vai. O que era teu hoje não. Casa e dei paz e tu devolveste noites iguais. Promessas vazias, cheias de nada. E eu tão tola, amar sem ser amada. Mas olha bem pra mim agora, mudou o meu jeito, mudou a minha hora. O espelho diz que eu renasci e finalmente eu olho pra mim. O meu pecado foi ter acreditado em ti, mas hoje aprendo a gostar mais de mim. A porta abre, o vento chama e a minha alma já não te reclama. Marido infiel, quero-te daqui pra fora. A tua sombra não me prende, a tua boca já não chora. Vou nascer de novo e nem mais um dia eu vou perder. Porque não soube ver a mulher que eu podia ser. Marido infiel, pega as tuas coisas e vai. O que era teu hoje não é mais. Eu já chorei demais, agora chega. O meu coração cansou de tanta entrega. Se um dia eu te dei tudo, hoje eu dou-me a mim. E o caminho que eu vou não te cabe, não tem fim. Já não sou aquela que te esperava toda hora. Vou nascer de novo e nem mais um dia eu vou perder. Hoje a minha vida vai renascer. Marido infiel, oh, hoje és passado e eu sigo ao meu lado. Choro pelas ruas, não te consigo achar. Meu peito fica vazio, não dá pra disfarçar. Outro outro amor não sei querer, só penso em te encontrar. Não consigo mais dormir, teu perfume ainda chama. Preciso tanto te esquecer, mas teu nome me reclama. Um ano se passou e eu sigo no mesmo drama. Teu sorriso me derruba, minha alma ainda procura. Teus passos na madrugada, minha fé tá tão rasgada. Sinto falta de ti e essa dor nunca muda. Não consigo mais dormir, teu perfume ainda chama. Preciso tanto te esquecer, forte a bater. O mundo roda comigo, não preciso de saber se a paixão vem depressa ou se vai devagar. Eu só quero esta vibe e deixar o chão tremer. O espelho diz que estou on fire. O ritmo chama por mim. A rua brilha sem regras e eu quero ir até ao fim. Vou para a noite e vou pra noite dançar, sem medo. Aqui estamos com Simão Rodrigues. Isto é letra e música de Simão Rodrigues, aqui numa interpretação de uma jovem. Continuamos com o Simão Rodrigues, praticamente uma das últimas músicas. Desde que foste embora. Desde que tu te foste, eu ando a meio gás. A casa ficou fria, já nem sei como é que faz. As noites ficam longas, eu perdido no sofá. E o coração te chama, mesmo sem tu cá estar. Eu tento disfarçar, mas toda a gente vê que o meu sorriso agora anda longe de aparecer. O teu cheiro no meu peito ainda quer ficar. É saudade a mais pra um homem aguentar. E eu digo que já passou, mas no fundo eu sei bem. O meu mundo ficou vazio quando não ficou o teu também. Volta pro meu abraço. Eu sei que não faz bem, mas o futuro sem ti, não vejo como é que vem. E eu digo que já passou, mas no fundo eu sei bem. O meu mundo ficou vazio, quando não ficou o teu também. Volta pro meu abraço, volta pra minha vida, sem ti eu ando solto. E assim chegamos praticamente ao ponto final de mais um programa Viagem da Saudade. Espero que tenha sido do vosso agrado. Música sempre diferente. Tentamos levar músicas diferentes e espero que seja do vosso agrado. Pelo menos vocês dizem que sim, que gostam. Tenho a agradecer a todos vocês que ligaram durante a manhã e marcamos encontro para a semana próxima. Até lá, muita paz, muito amor e muita, muita saúde. Especialmente para todos aqueles que se encontram doentes em casa ou nos hospitais, para vocês, muita, muita coragem. Dias melhores virão. Fiquem com a Rádio Arc-en-Ciel e a RDP Internacional. Daqui a pouco vem aí as informações. Parece feitiço, parece paixão. Tento fugir, mas tu sabes bem. Sem essa mulher não é de ninguém. Ele insiste em bater. Digo aos meus amigos que já me curei. Agora sou forte e que já te esqueci. Quando vejo teu rosto, meu Deus, nem sei. Parece que a alma corre toda pra ti. Lá vai ele outra vez, sem pensar. Atrás da tua sombra, tentar te alcançar. Até tento ser duro, mas não tem porquê. Sem essa mulher, ele prefere morrer. Meu coração é cigano, mas é cigano apaixonado. Sai do peito, perde o rumo, fica lá. Depois de tomada esta terça-feira, apesar da ausência do novo advogado do José Sócrates por motivos de saúde, o antigo primeiro-ministro está a ser representado em tribunal pela defensora oficiosa Ana Velho. Inês Sousa Real anuncia o apoio a António José Seguro na corrida presidencial. O PAN decidiu não apoiar formalmente qualquer candidato nestas eleições, mas hoje Inês Sousa Real decidiu, a título pessoal, declarar apoio ao antigo líder do PS. Voltou a ser possível comunicar com o Irão depois de vários dias em que a internet